passando o aniversário do nosso parceiro Júnior Gedecel, hoje aqui no Balneário Cobras e Largatos e o show do Minasauge vai começando com DJ Edson Guerreiro. E a galera vai chegando e chega e vem e vem e vem e vem e vem. Bora começando. DJ Edson vai arrasar. Chegando no do dois, bora começando, vai. Edson Guerreiro. Amigo do Itacuruçá, também com a gente. Um abraço do Guerreiro. E vai! Amigo Elton, primo também. Amigo Alencar, também comigo. Valeu, valeu, Alencar. Jonas 60. Aí da nega tarada, também juntinho. Bora, Rafa, doido. Aqui no Balneário. Vai comigo, valeu. Bora, Rafa. Bora, cavalo show. Gago Mix comigo também. Rogerinho. O amigo Louro, o Jacaré também, o Rico! DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará! Opa, opa, opa, dá licença, moça! DJ Pernambuco, essa ronda em tu garota! Ela de bola que se enrola, flexiona! Tá sacudindo, explodindo, tipo bom! Gago Mix! Lá em mototáxi da equipe Bicho Solto. Tu. Parceiro Fabinho Canibal. Agora Fabinho do Frango. Minha amiga Nesha, vem comigo, abraço. E sente a pressão do Minasauge. Bora, Gagão! Vai começando! Edson Guerreiro, sempre o original. Agora no Bira! Já peguei a fuga nela pra curtir no Bira Saúde. Vai bater pesado no circuito bandidagem. Aguenta a pancada. Bora, Jadão! Bora, Fernandão! Tá no balde e o Rui! Vai pirando. Grave tá no mil e eu tô. Amigo Gordinho Moral, também comigo, Jorginho. Alô, bicuda! O Nilson chega aqui. Poxa, nessa parada. Não envia não. Aqui no. Bicho do loucão. Bicho do loucão. Passando Miguel também. Além, Aline também. Jorginho. Aqui no Bira. Bira Soft. Cuidado visual. Ganhando fecho ré. Vou dar um grau no pelo. Porque. Para, Carlos Júnior! Curtindo Bira Saúde que eu peguei várias mulheres. Vai começando, Manelton! Tá todo mundo comigo, bora, Jonas! É bola pro Brasil. 60 na nega tá nada, mesmo juntinho comigo, bora, Rogerinho! E eu vou lascar pressão, e eu vou lascar. Já tá! E eu vou lascar. Já tá na pressão! MCBL BH, o rei do Tecnofunk. DJ Fabrício, imbatível. Bora, Pane, daí prossegue. Onde São Miguel também tá comigo, juntinho. Tô na comitiva. E agora? Amigo Rodrigo do Guerreiro, Salomânia. Os amigos do Itacuruçá. Bora, Gago, como é que é, garotão? Os pragas. Já peguei a fuga nela pra curtir no Bira Saúde. Bate pesado no circuito bandidagem. Aguenta a pancada. Edson Guerreiro. O gelo tá no balde e a tropa vai pirando. O grave tá no mil e eu tô no baseado. Vocês pediam, então toma o Juninho, peso pesado. O Nilson chega junto. E agora quem chega junto é Guerreiro. Bora, Bira! Não, é um bicho. Vai começando! e vai, e vai, e vai começando o show do Bira. E vem, e vem, e vem, e vem. Era o somzão da galera que vocês tanto queriam, é? Então estremece, Bira Saúde. Vai pra cima. Sente a pressão. Bora, bora, começando. DJ Edson. Diva também comigo, abraço aqui do Guerreiro, valeu DJ Diva. DJ Ademus também comigo, abraço. Tá no love comigo juntinho. Sempre, sempre, Ademus. Aqui. Rajadão. E agora? Eu só te... Guerreiro. Eu dei amor e carinho, trabalhei pra dar conforto. Vai começando o show do Bira Saúde. Balneário Copas e Largatos hoje. Aniversário do Juninho da Céu. O West Guerreiro já chegando, já detonando. Bora, Jonas, 60. Cadê Catarada, todo mundo juntinho. Minha aí tá bem, só não tá melhor que eu. Bora, Elton. Cavalo show também comigo, juntinho. E vem, e vem, e bora. Só quem é bandida vai fazer o caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado. Bola pro G. Caqueado, caqueado. Não grita, não grita. Caqueado, caqueado, caqueado. Sadadá também comigo, juntinho. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só casal show, Sadadá e Dona Ana. Quando só e não vira. Bandida sossegue. Bira Sound. Bandida sossegue. Bira Sound. Bira Sound. Já quer entrar na fita, não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Ei, bandida sossegue essa periquita. Ei, bandida sossegue essa periquita. Agora eu vou mandar um alô para todas as bandidas, para todas as bandidas. Alô para Sabrina, alô para Giovana, alô para Carol, alô para Amanda, alô para Tainá. Alô para Daniele, alô para Gabi, alô para Michelle, para alô para Fernanda, alô, traz uma daquela, traz uma daquela. Alô para Bianca e alô para Luana, alô para Kislane, alô para Carinha, alô para Eva. Vai começando o show do Bira Saúde! Alô para Elo, já falando! Alô para Laís, estremecendo tudo! É tanta bandida que não dá pra falar o nome de. Para Pani! Ó, garoto! Os amigos da InfoSeg, São Miguel! Aqui quem tá comigo! Aqui. Aqui quem tá na voz é o MC Biel BH. Só quem é vai fazer o caqueado. Caqueado, caqueado. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido. Olha o chadão, olha o chadão. Mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. E agora? É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Alô, Melri! Chopitel, caralho! É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Meu parceiro! Fabinho do Frango, também lá de São Miguel do Guamá, tá com a gente, obrigado, Fabinho. Um abraço do nosso guerreiro. Guerreiro. Ei, DJ, pode sentar a batida, pode sentar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Chegou o DJ que agita, DJ Edson. Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. DJ Juninho, peso pesado. E Edson Guerreiro, botando o máximo, fazendo sua festa diferente. Vai começando, Gago Mixi! Um abraço do Guerreiro, parceiro! Eu te falei que o amigo Elton também! Cavalo do Show também comigo, Santinho! Um abraço! Ciroque, cerveja, tequila. Não tá sabendo nós que manda nesse instante. E é o bonde doideira do coco. É o gigante, crocodilo prime. O animal toca tudo do Pará, vai! É o dourado, tá na voz, então se prepare. De opressão, DJ Gordo e Patrese. Então se liga, tá chegando mais um beat. Bonde doideira do coco no comando. Cadê meu copo? Bota mais um whisky. Ei, DJ, pode sentar a batida, pode sentar a batida, o bagulho tá louco, o DJ tá preparado. Joga a mão pra cima só as bibi perigosa, joga a mão pra cima só as bibi perigosa, joga a mão pra cima só as bibi perigosa, joga a mão pra cima só as bibi perigosa. Ela chama as amigas e diz bora invadir. Quer curtir no baile porque não tá nem aí. Dinheiro não é problema, prepara o camarote. Traz vários uísque que luxúria é pra quem pode. Ela não perdoa, ela não alivia. Tem chuva de dinheiro, o recalque entrou na bola. Bora curtir no balão! Um, dois, agora! Júnior Santorini. Bora rolar meu cabelo comigo! Vai! Até! E o Ash Guerreiro já vai botando pra cima no máximo! Já aqui no Vida Saúde! Bora rolar meu cabelo, tá comigo? Valeu, parceiro! Galera de São Miguel, já em peso! Um abraço! Fala, Gago Mixi! É nóis, parceiro! Este Bira é demais! Bira Sauge! Bira Sauge! O som que a galera aprendeu, dá valor! Gente, tá chegando na área, hein? O som da galera! Bora, Rogerinho, como é que é? Um abraço pro Guerreiro! Valeu! Beleza, DJ Edson! Bom, Nero, como se largato! Vai ficar pequenininho hoje! Ontem foi a vez de São Miguel, foi bochecha com bochecha, para o Bando Socorro, graças a Deus. Vila Sádio muito bem recebido pela galera de São Miguel ontem no Bando Socorro. Família Zica e também meu parceiro Rafaelzinho da Fé tá comigo no meio, um abraço. Já não vira. Bora lá, meu papai. 24 anos no ar no Vira Saúde. Obrigado lá, irmão Totaxi. Para Gago. Aniversário do Júnior Genesel. Já na pressão aqui. Balneário. Copas e Largatos. E o Bira. Bira Sauge. Bira Sauge. Fala, Carlos Júnior. You said you were strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof of your. Ixi!